nosso melhor amigo. Espírito Santo. Espírito Santo. Andas comigo. E quando precisa é o teu nome que eu chamo. Melhor amigo. Mais chegado que irmão. Espírito Santo. E só de tentar imaginar é como viver sem respirar. Não dá pra viver longe de ti. Melhor amigo, mais chegado que irmão, Espírito Santo. E só de tentar imaginar é como viver sem respirar. Não dá pra viver longe de ti. Me sondas, me consolas, me conheces por dentro e por fora. Se eu cair, me levantas. Se eu errar, me justificas. Definitivamente, eu não sei viver sem ti. Espírito Santo, oh, sim.